programa seguir contém doses, escalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos aqui começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019. E Gregório, qual é a notícia? BRF faz recall voluntário de lotes de produtos Perdigão por risco de salmonela. Fudeu de vez. Ainda bem que eu não como Perdigão. Coisa de rico. A Sadia e Perdigão é a mesma coisa. Pior que é a empresa é mesmo. Todo mundo compra Sadia, a gente tá em Minas Gerais. Verdade. Eu compro Sadia, eu tô aqui com salmonela até o talo. Eu sou o Bernardo. E eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. A BRF anuncia o recall de produtos com a marca Perdigão por risco de presença da bactéria Salmonella enteridite... Caramba, essa... Enteritidis. Os lotes de alguns produtos de carne de frango in natura, ao serem recolhidos de forma voluntária, somam 164,7 toneladas no mercado doméstico. Isso aqui é que vai para as pessoas, tipo eu e você. E ação inclui a retirada preventiva de 299,6 toneladas destinadas ao exterior, produzidas nos dias 30 de outubro e 5, 6, 7, 9, 10 e 12 de novembro de 2018, na unidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Pô, eles demoraram pra caramba pra tirar do mercado, hein? Mas será que alguém foi afetado, será? Pô, tem notícia de gente afetada? Não. Parece que eles tiraram a tempo. No é Mato Grosso, local? Né, mano? Ninguém pega essa. Mato Grosso do Sul é só soja e... frio. É só soja, tem carne, não. Abraço pra todo mundo de Mato Grosso do Sul, velho. Pois é, mano. Viva a soja. Coração. Mato Grosso do Sul é tipo... Mato Grosso do Sul é a Minas Gerais do Centro-Oeste. Não era Goiás? Pera, Goiás... É verdade. Não, Goiás faz parte de Minas Gerais. Ah, tá. Entendi. Entendi. No mercado local, os produtos com validade de um ano da data de fabricação são cortes congelados de coxas, sobrecoxas, meio peito sem ossos e sem peles, filézinho, miúdos, coração e filé de peito, ou seja, frango inteiro, né? É o frango. Ué. Podia escrever frango. Qualquer frango. É, porque, tipo, por acaso os outros produtos de frango desse aqui não estão contaminados? Tipo, é que você come o testículo do frango. Perto, frango tem testículo? Tá, eu não sei, eu não sou biólogo. Não, tem. O pé do frango não tá contaminado. Nem o testículo, então você pode fazer uma sopa top. O pescoço do frango não contaminou. Não tem. É pescoço, testículo e pé, fechou. É o nuggets, basicamente, entendeu? Sim, pois é. A BRF esclarece que caso esses alimentos não sejam completamente fritos, cozidos, assados ou manuseados conforme descrito nas embalagens, a salmonela representa risco à saúde. Ela já representa risco à saúde de toda forma, mas continuando aqui. Talvez não tenha pegado, porque, sei lá, uma pessoa lá pegou esse lote, tá ligado? Mas ela cozinhou bastante a ponto de não pegar. É, se deixar mal passado, fodeu. Pois é, a parada é essa. Em comunicado ao mercado, principalmente frango, mano, porque frango é um alimento que se tu não cozinha direito, é uma carne que não fica boa, porque fica dura. Então já é uma carne que se cozinha mais, tá ligado? Uhum. Em comunicação ao mercado disponível na Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, a BRF explica que a decisão de recolher todos os lotes, ao invés de partes da produção afetada, segue um princípio da precaução e do compromisso da BRF com a segurança alimentar, qualidade e transparência. A mesma empresa que caiu na carne fraca, não é? Uhum. aquele compromisso. Compromisso de top. E que o incidente e o recolhimento dos produtos foram reportados a autoridades brasileiras, como o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também conhecido como Anvisa, com a qual acordou de bases do recolhimento voluntário. A companhia diz que iniciou proativamente o inventário e recolhimento dos produtos em rota ou junto aos clientes no mercado inteiro. No mercado interno. Inteiro. É todo o mercado. Pior que é, interno e externo não tem outro, né? Do meio. Tem o que fica entre os dois, mano. É um mercado espiritual. e destacou um grupo de especialistas para investigar as origens deste único caso para garantir a adoção das medidas apropriadas para evitar recorrência. A produção em Dourado segue sob um processo rigoroso de manutenção e liberação dos produtos para assegurar que a ocorrência foi pontual e não se repetirá, afirma a empresa. Olha só, a Anvisa proibiu a distribuição e comercialização no país de vários lotes de carne de frango da marca Perdigão, da BRF, como consta no Diário Oficial da União, o DOU. É interessante que, pelo visto, foi só Perdigão. Sardinha não. Pois é, eles devem ter a fonte da carne separada ainda. Sim. Conforme a resolução 389, de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União, a Anvisa considera e destaca na proibição um comunicado de recolhimento voluntário, encaminhado pela BRF, que é dona das, ela é dona da marca Sadia e Perdigão, em decorrência da contaminação microbiológica por salmonela, em diversos lotes de carne de frango produzidos pela unidade da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas, além disso, a agência determina que a empresa promova o recolhimento do estoque existente no mercado, referente aos lotes citados na resolução. Mas ela recolheu, tipo, a Visa só chegou, tipo, gente, pra não fingir que a gente não falou nada, que a gente não tá fazendo nosso trabalho. A gente vai lá e, né, dá aquele toque, mas... dá aquele, para com essa porra. Aí eles falam, mas a gente já parou, não, mas mesmo assim. Não, mas a gente tem que falar, né, mano? É tipo um preso se prender e o policial vai lá e prende ele de novo. E fala, agora você vai ficar preso. É, mais ou menos isso. Olha, o anúncio acentua ainda mais a crise exposta na BRF. A empresa teve seu nome envolvido na Operação Carne Fraca, deflagrada em março do ano passado, em que é acusado de omitir salmonela em seus produtos. Caramba! Ela é acusada de omitir salmonela em seus produtos nessa operação. Chozão. Desde 2017, a empresa acumula resultados negativos e enfrenta uma crise de gestão. No comando desde o ano passado... Tá todo mundo preso? Não tem ninguém pra gerir, tá todo mundo preso? O executivo Pedro Parente tem promovido uma reestruturação operacional e financeira na companhia. O episódio, contudo, só contribuiu para elevar ainda mais a cautela dos investidores, que preferem outros papéis no setor de alimentos, especialmente a rival JBS. Que assim, né? Que também foi, também, né? Né? Você pode ver que o Brasil é complexo. É, o problema é que, tipo, você tem um bipólio dentro do Brasil, tá ligado? Pois é, e ambos são corruptos. Tem duas empresas. Quando uma tá no escândalo, você vai pra outra. Quando a outra entra, você volta. Pois é. Na semana passada, a BRF anunciou a conclusão de seus processos de vendas de ativos, que somou 4,1 bilhões, abaixo das expectativas do mercado da própria empresa, que esperava levantar 5 bilhões. É foda porque uma empresa, quando faz uma merda dessa, ela não fez merda, ela fez o certo. Correto? Ela fez o certo. Ela recolheu o lote. Mas quando... É, tipo, fez merda, mas corrigiu. É, mas isso pega mal de todo jeito, tá ligado? Não era pra ter lá desde o início, tá ligado? Lá na Arábia, mano, o nego vai te pegar carne. Aí a pessoa fala, ah, é aquela carne lá que... Tipo, é aquela empresa lá que 400 toneladas foram recolhidas por conter salmonela. E o problema não é nem a... Não era nem os árabes, mano. Porque os problema é a União Europeia. Que a União Europeia, qualquer merda, já cancela a porra toda. Eu peguei de exemplo. Porque... Mas é isso. É uma notícia boa ou ruim? Não, só ruim, na verdade. Ela é menos ruim do que se eles não tivessem encontrado. É verdade. É menos ruim porque se eles avisassem depois que todo o lote foi consumido, tá ligado? Pois é. Isso é muito pior. Se eles falassem, 160 mil brasileiros foram contaminados com salmonela. Que não é uma doença fofa, né? Não é aquela gripezinha. Não é top. Não é top demais. Não é aquele resfriado maroto de final de semana. Final de semana? O moleque só tem virado no final de semana. É porque só final de semana que eu saio de casa. Então é isso. Esse programa vai ficando por aqui. E nos vemos no próximo QN News, segunda-feira. Adeus! Falou!